Boa tarde, ouvintes. Essa é a Rádio Com 104.5 e está começando mais um programa aqui na Rádio Com, Antropofonias e Charlas, Nós nos Outros. Esse programa, que é todos os sábados, a partir das 18 horas, é organizado e apresentado por alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, hoje um programa muito especial, porque pela primeira vez nós vamos ter música ao vivo aqui no programa. E também estou feliz aqui de ter ao meu lado uma colega que já participou conosco aqui da Rádio Com, que é a Marielda, né, que fez o programa conosco aqui, o Lanceiros Negros, aos domingos, junto ao nosso saudoso Miguel, né? E é isso, a gente hoje, um programa muito especial, que fala da questão da mulher negra, que tem a ver com atividade na conexão que está acontecendo, começou na quarta e vai até amanhã. Bom, a Marielda vai nos ajudar hoje no programa, né? Ela vai voltar aos velhos tempos e vai então apresentar o pessoal que vai estar hoje aqui conversando conosco. Boa tarde, né? Já inicio de noite aqui em Pelotas, frio hoje, uma chuvinha caindo lá fora, mas tá bom, a gente precisa também de tempos de chuva. Boa tarde aos colegas todos que estão aqui, obrigado Glenn, o Anderson, o João por nos acolher, né, José, por nos acolher aqui, estar nesse programa nós outros, Antropofonias e Charlas. Para mim é um prazer, já que eu também me encontro na companhia de dois colegas de curso de antropologia e aí a gente acaba se sentindo acolhida, né? José também, né, José? Em vez de dois, são três. Mas assim, estamos aqui então, começando esse programa, na presença da nossa querida amiga, militante, Nancy Araújo, que chegou nessa madrugada em Pelotas, vinda de Porto Alegre. A Nancy, ela é cantora e é militante do Utopia, lá em Porto Alegre. Depois ela vai estar conversando sobre também um pouquinho conosco. Está aqui ao meu lado a Raquel Moreira, nossa companheira de luta lá da Ocupação Canto de Conexão. E o Bira também, outro companheiro de luta dentro da Ocupação Canto de Conexão. Então nós temos aqui ocupando a Rádio Com neste momento, né? E é um prazer nós estarmos aqui. Então eu já vou de imediato, né, passar primeiro para Raquel para dar um oi, enfim, se apresentar, depois na sequência o Bira e depois a Nancy. Eu acho que é boa noite a todos e a todas que estão na escuta, né? Dizer da grande alegria que a gente está lá na Ocupação de estar recebendo a Nancy, né, que é uma ativista do movimento e tal, né, de luta por moradia e tal, né? Então para nós está sendo muito legal esse momento de formação contigo, né, Nancy? Está sendo, a gente está adorando, né, estar lá. Vou passar para o Bira aqui. Eu sou o Bira e é muito legal estar aqui nesse momento com esse pessoal, com essa cantora que eu via só assim do lado de cá, né? Nunca via do lado, nunca estava do lado dela assim. Agora está bem do ladinho dele. Pois é. E dando salve, né, para o pessoal lá da Ocupa, lá que tá nos ouvindo. Isso aí. Alô, ouvintes da Rádio Com 104.5, É muito bom estar aqui em Pelotas, algum tempo já que eu não vinha aqui nessa cidade maravilhosa, que no passado fiz grandes apresentações. E é muito legal estar aqui nessa rádio hoje, mandando também um salve, né, um abração para o pessoal que está lá na Ocupa agora, no canto de conexão, nos ouvindo. E todos os ouvintes da 104.5. Bom, então é isso, né? Um salve também para aquela turma lá da ocupação e para todos os ocupantes, mesmo os que não estão neste momento dentro da casa. Mas um salve a todos, tem alguns nos ouvindo. Então, que a gente possa estar aqui e dar um curso legal hoje para esse programa, né? Que geralmente também vem desenvolvendo várias temáticas que são importantes para a gente poder estar discutindo, né? E nada melhor de termos não só a Nancy cantora, mas também a Nancy militante aqui conosco, para a gente poder fazer esse diálogo. Mas para nós começarmos bem, eu vou pedir então que o Bira e a Nancy, eles nesse momento toquem uma música para nós, porque hoje nós vamos ficar, né, gente, no programa só com o som ao vivo, ao né? Vivo. Então já vou pedir que a Nancy e o Bira nos presenteiem, né, com essa canção que eles vão fazer agora. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui organizando a equalização aqui do violão. Essa então vai para todos os ouvintes da Rádio Com e para todos os nossos companheiros da Ocupação Canto de Conexão, que estão linkados, juntos e misturados, desde quarta-feira, quando nós demos início à primeira semana da mulher negra latino-americana e caribenha, lá dentro daquela casa, que é a casa mais vigiada do Porto. Água no mar, na maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, água no mar, água no mar, vixe, na maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, um cordão que toda a tristeza que vem da Bahia nasceu de uns olhos morenos enfeitados de mar. Não sei se é canto de areia ou se é fantasia que a luz da candeia ilumina pra gente sambar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas ouvi o seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A lua emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Foi ver a mar, foi ver a mar quem chamou. Foi ver a mar, ei, ei. Foi ver a mar, foi ver a mar, foi ver a mar quem chamou. Foi ver a mar, ei. Foi ver a mar, é água no mar, é água no mar, vixe, é mar cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar, é água no mar, é mar cheia, oi, mareia, oi, mareia. Então, começando o programa em alto astral, né? Como nós iniciamos também a nossa semana da primeira semana da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, começar já com essa energia é maravilhoso. Então, eu vou pedir que a Nancy nos fale um pouquinho, né, nesse momento desse bloco, da participação dela enquanto militante lá na Utopia, né, situando aquele espaço onde ela coordena também e reside. Eu militei antes, durante muitos anos, dentro da área da cultura em Porto Alegre. Eu sou uma cantora de larga trajetória na cidade. E há 15 anos eu estou envolvida com o movimento da moradia. Nós, do Utopia e Luta, somos uma ocupação urbana, hoje legalizada, junto às instituições, né, da estrutura. E ela é uma ocupação que se deu durante o Fórum Social de 2005, em janeiro de 2005. A ocupação durou 21 dias naquele primeiro momento. Depois, em 2007, a gente começa a reforma do prédio. Assinamos, através de um projeto social, o programa Crédito Solidário, assinamos com a Caixa. Hoje são 42 unidades habitacionais, os apartamentos, que são JKs, mutuários da Caixa. Mas o que é mais legal dentro dessa estrutura toda, que num primeiro momento, ele é para ser o Utopia, a ocupação, a concepção inicial era para ser uma escola de formação. Isso que se pensou, né? A moradia, não só por moradia, mas tudo que englobe a dignidade que se tem que ter, né, dentro dessa estrutura que é o morar, né, onde habitamos, né, o habitat. Então, se pensou lá em 2005, se pensou em que, como seria essa ocupação, essa moradia. Tem que ter geração de renda, tem que ter inclusão, tem que ter tempo para as mulheres, temos que ter discussões de igualdade, direitos humanos, gênero, saúde, educação. Isso tudo foi pensado e se trabalhou os núcleos. E a gente pensando nessa determinação de autonomia, autogestão, geração de renda, inclusão, se pensou, nós temos que aprender a fazer nossas roupas, a plantar, a fazer a nossa cozinha, a nossa comida, o nosso pão, a fazer serigrafia, a ter momentos de cultura, qualidade de vida para as mulheres que fossem morar ali, como seria. Aí se implementou a lavanderia industrial, padaria industrial, serigrafia, corte e costura industrial, uma horta hidropônica no terraço, que dá 62 metros quadrados, que é a parte da horta hidropônica no terraço, que dá uma média, quando tem um plantio bom, de 600 pés de rúculas e alfaces, mês, né? De 25 a 30 dias é o período de plantio dentro da hidroponia, que é o cultivo na água. No cultivo na terra, que nós temos na outra parte do terraço, que tem mais os 62 metros para o outro lado, a gente tem o plantio em 12 banheiras, que eu acho que não está como composteira, plantio daí na terra. E daí ali a gente tem chás, ervas medicinais, né, como boldo, penicilina, hora para nobres, dente de leão, essas coisas. Muitos para de São Jorge para dar axé ao prédio. E na parte da hidroponia a gente tem mais rúculas, tomate cereja, alface e alecrim, manjericão, que pega bem dentro na área da hidroponia, é fácil o plantio. Então tem tudo isso. E um teatrinho que a gente chama de Quilombo das Artes, que todas as segundas e quartas a gente oferece capoeira gratuita, das 7 às 9 da noite, toda segunda-feira e quarta. E a última quarta do mês, que eu não vou ficar me alongando, que tem muito tempo ainda para conversar, a última segunda do mês é a segunda negra no Utopia e Luta, que quem convida é o coletivo Abaiomi, que é a segunda de trabalhar o empoderamento do povo negro, como a gente trabalha isso, através de vídeos, exibições de filmes, parte cultural, com apresentações, teatro, música, poesia, e sempre alguém para debater, para palestrar, com as rodas de conversa, troca de saberes, que é muito bacana. E toda a nossa conquista que a gente tem lá, e o território que é coletivo, a parte que são os espaços coletivos, ele é aberto à comunidade e hoje ele é um ponto de referência para os movimentos sociais, de tudo nesses 14 anos de luta que a gente conseguiu adquirir, né? Tanto de bens, de estrutura, né? Logística e infra, que a gente coloca aberto e cedido para os nossos co-irmãos dos movimentos sociais, né? Como as oficinas que ali são dadas gratuitamente. E isso é muito bacana, oficinas de costura, padaria, serigrafia, temos várias oficinas lá. E isso tudo é voltado para a comunidade. A linha interna da moradia, essas 42 unidades, a partir do momento que foi legalizado junto à Caixa Federal, as pessoas que ali foram convidadas a participar do projeto visualizaram como propriedade privada. Então, muitos já não estão mais ali, colocaram um parente a residir, um amigo. Então, se perde a característica. Hoje, nós trabalhamos muito mais para fora, para a comunidade no geral e para o mundo, do que para a comunidade interna. Até porque eles têm todas essas benesses que eu coloquei, de tu, pô, tu quer colher uma plantinha natural, tu sobe no terraço. Tu vai lavar tua roupa, tem lá todo um maquinário no subsolo. Tu quer assistir um vídeo, tu tem uma estrutura. E essas pessoas que estão chegando, o amigo ou o parente, ele não está valorizando toda essa luta que se teve lá atrás. Então, o que eu quero concluir? Que a parte da habitação nacional, ela não tem ainda dentro da parte legal, das leis, algo que visualize tu passar o projeto habitacional para um movimento social, num processo coletivo, um território coletivo, autônomo e autogestionário. Quando tu individualiza em lotes, isso o MST passa por esse processo, os movimentos de moradias urbano passam por esse processo, que entra na privatização da área ali cedida, né, via um processo como mutuário, tu acaba perdendo, tu deixa de somar dentro do processo todo coletivo. Para nós é uma vulnerabilidade essa parte. Em compensação, o CNPJ, a cooperativa que nós criamos há 10 anos atrás, essa é muito forte, muito firme, e ela hoje está à frente de 50 casas com catadores e recicladores em Gravataí, com um projeto que o que deu certo no Tupi Luta, lá vai ter. São os galpões de reciclagem, que é a padaria, que é a horta comunitária e tudo isso que eu falei. Então tem três nichos: moradia, Tupi Luta, vulnerável. Movimento autônomo Tupi Luta, muito forte. CNPJ, braço jurídico, COPSUL, extremamente forte e séria. E assim que a gente anda nesse caminhar. E estar aqui na Canto de Conexão hoje, para nós é um grande prazer, para o Tupi Luta estar aqui, participando dessa atividade, dessa ocupação co-irmã, para nós é muito bacana e necessário esses olhares, essas frentes, essas trocas. Então é isso, né? Nancy trouxe um pouco dessa parte da vida dela enquanto militante, né? E dizer que para nós, da ocupação Canto de Conexão, é um grande prazer estar com a Nancy. Hoje, durante a manhã e durante a tarde, nós fizemos um diálogo, porque a gente não se alimenta apenas daquilo que é mastigável e vai pro estômago, mas nós nos alimentamos, né, de vários outros movimentos que podem fazer com que a gente cresça e que a gente se torne forte. E se tornar forte é se tornar forte com essa troca, né, de experiências, que foi o que nós fizemos, né, durante o dia de hoje, né? Então eu vou pedir pra gente só fechar esse bloco, para vocês voltarem a mais uma música. E no próximo bloco, então, nós vamos seguir, saber um pouquinho mais da Nancy, enquanto essa cantora que amanhã vai estar participando do nosso Toca Direito 3, lá na Ocupação Canto de Conexão, né, abrindo a parte musical, né, dessa atividade que fecha esses 5 dias de atividade que nós programamos. Então, esse momento agora torna a ser de vocês. Vamos faltando 5 minutos para as 18h30, né? E essa, a Rádio Com, nosso site é www.radiocom.org.br. E o telefone é à disposição do ouvinte, 322-1571. Vamos de música. Um, dois, três, é... Azul, além das fronteiras de Babel, deusa do Sabá, a fêmea em cruz. É que a rubro-negra é como o rubro-céu. Oh, oh, oh. O leite materno é feito de acordes e de blues. Oh, oh, oh. Céu umbilical é como puro mel. Oh, oh. Que leva nascente de todos os blues. Rubro negro, ela é o céu. Ela é o rubro céu, rubro negro, ela é o blues. Ela se despe blues, alforria do réu. Quando ela se despe, é quando se toca um blues. Como um véu, traz um mundo, céu em azul, além das fronteiras de Babel, deusa do Sabá, a fêmea em cruz. É que a rubro-negra é como o rubro-céu. Oh, oh, oh. Seu leite materno é feito de acordes de blues. Oh, oh, oh. Céu umbilical é como puro mel. Oh, oh, oh. Que leva nascente de todos os blues. Oh, oh. Rubro negro, ela é o céu, ela é o rubro céu. Rubro negro, ela é o blues, ela se desce blues, alforria do réu. Quando ela se desce, é quando se toca um blues. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 3222-1571. Rádio Com 104.5 FM. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. O filósofo Nietzsche escreveu: "Não nos conhecemos. De nós mesmos, somos desconhecidos." Participe do 9º ciclo de cinema da filosofia da UFPEL, A Filosofia e o Cinema Brasileiro. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, na Faculdade de Odontologia, Sala 54. Rua Gonçalves Chaves, 457, Entrada Franca. Coordenação do professor Luiz Rubira. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Retornamos, né, dando continuidade a nós, nós outros antrofonias e charlas aqui na Rádio Com, Rádio Com 104.5 FM, na companhia de Nancy Araújo, que estará amanhã conosco lá na Ocupação Canto de Conexão, mostrando um pouco do seu trabalho como cantora. Falando da, não só do dia de amanhã, dizer da felicidade que nós estamos, né, porque hoje nós chegamos ao quarto dia de vidade lá na Ocupação Canto de Conexão. Começamos no dia 25 de julho, dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. E de lá para cá, tivemos só êxito e felicidade nas atividades que nós propomos. Nós começamos no dia 25 com uma congregação de tambores e um ritual dançante. Depois, no dia 26, quarta-feira, nós tivemos um The Black Cine com dois curtas maravilhosos também e com uma participação muito expressiva. Na sexta-feira, ontem, tivemos o Marra Blues, que também foi um sucesso. E hoje, então, tivemos esse diálogo aí com a Nancy, como nós já falamos no bloco anterior, né? Dizer que amanhã nós estaremos recebendo não só a Feira de Expressão Coletiva, com feira de artesanato, oficina, tranças, oficina de make e oficina de turbantes. Estaremos recebendo várias artistas que são presença aqui na nossa cidade, e para subir ao palco desse Toca Direito 3, nós convidamos a Nancy Araújo, que está aqui conosco, a Milena Assunção, a Desirê Salles, a Josi Maciel e a Clanto, que é um grupo de poesias lá com as colas Bartira, Jéssica e Mariana, mais conhecida como Pérola Negra. E convidamos também para estar fechando a nossa noite de amanhã em alto astral, com um som que só ela faz nessa cidade. A DJ Elô estará conosco, então, fazendo o encerramento. Lembrar as pessoas, a gente já divulgou na página da Ocupação Canto de Conexão e também já divulgamos no evento, né? Mas dizer que, se continuar esse tempo, nós não vamos adiar a atividade, e a atividade ela será realizada na parte interna, então, lá da casa da Ocupação Canto de Conexão, endereço Benjamin Constant, esquina Álvaro Chaves. Então, novamente, estão todos convidados a fazerem parte desse momento conosco amanhã, de encerramento desses 5 dias. Aproveitando, queria mandar um abraço lá pra Roberta, pro bebezinho, né, que nasceu, pra Renata, desculpa, o bebezinho que nasceu. Mandar um abraço também pra Raquel Pérez, que linkou a gente aí, está nos ouvindo, enfim. E dizer que, como eu já disse várias vezes, nos vários momentos, que durante essa semana eu e a Raquel, a gente pôde estar participando de vários programas em algumas rádios, que cada um e cada uma é indispensável para a gente continuar na luta dentro daquela casa e mostrar o trabalho que é possível fazer e o trabalho que é feito sem termos nenhum tipo de financiamento. Nós somos autogestionáveis e isso eu acho que é o que nos fortalece. A gente acaba enfrentando as barreiras, principalmente a barreira financeira, que sempre nos afeta, mas esses 5 dias provaram e estão provando que nós somos capazes de buscar quem esteja conosco, esteja a fim de estar junto conosco também nessa luta. Então, a todos os que colaboraram de uma forma ou outra para que esses 5 dias acontecessem, nós agradecemos, né? Agradecer mais uma vez o espaço dessa rádio, que está sempre aberta para as questões sociais e que está sempre divulgando as nossas demandas de luta. Então, muito obrigado à Rádio Com por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui. E aí eu vou passar agora, então, para a Nancy continuar falando um pouquinho mais para alguns ouvintes que muitos já conhecem aqui em Pelotas, né? Outros não conhecem, mas vão conhecer amanhã um pouco do trabalho dela. Então, que ela fale um pouquinho, né, desse trabalho quanto cantora. A Nancy, que já veio a Pelotas há um tempo atrás fazer também algumas apresentações. Então, que ela traga um pouco desse conhecimento, dessa vida artística dela, para socializar conosco. Bom, eu comecei a cantar com 15 anos de idade, em conjuntos, depois fui para os bares, depois para os teatros. Mas no ano 85 para o ano 86, a gente fundou em Porto Alegre a Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre, a Compor, lá no Clube de Cultura, no ano 86. Eu, Bebeto Alves, Gelson Oliveira, o Paulo Geiger, que hoje reside em Pelotas, vários compositores, cantores, instrumentistas, participamos dessa cooperativa, que foi um marco e uma grande escola para mim, como para muitos. Ali a gente lançou em 89 um LP chamado Compor Cantalupe, que tinha o patrocínio da então CRT, que era a companhia telefônica. Foram feitos na época 20 mil cópias desse LP, foi muito legal. Se excursionou 4 anos com esse show. E ali eu posso dizer que é a minha escola musical maior. Fui aprender técnica vocal com a professora Dea Mancuso, uma grande professora dentro dessa área. E fiz vários shows e ao longo desses anos. Eu me considero o lançamento da minha carreira musical a partir do ano 86, que é o meu primeiro show com banda num teatro. Aí, a partir dali, eu fiz todos os teatros do Rio Grande do Sul. Aqui no ano 88, eu estive no Latino Música, que foi um dos maiores festivais que eu participei da minha vida. Foi maravilhoso, toda a América do Sul participou. Do Brasil vem Chico Buarque de Holanda, grandes compositores. Foi um momento que durou, deve ter durado uma semana esse encontro. Foi muito lindo, foi maravilhoso. Foi algo que só quem viveu, participou desse primeiro Latino Música, em 88, em Pelotas, sabe a dimensão e a grandeza que foi. Depois os festivais populares, que tinham tendência da linha popular, que participei. Grandes teatros, grandes shows e tributos, discos, mais de 40 participações em CDs de colegas. Meus CDs, eu tenho o Nancy Araújo Canta Vermelho Paixão, que é uma música do Zé Caradípia, que é muito linda. E esse CD é de 96. Em 97 para 98 eu lanço Nancy Araújo Canta Samba em Porto Alegre, no qual eu gravei pelo Funpro Arte e gravei os grandes compositores do Rio Grande do Sul, da área do samba, entre eles Leleco Teles, Bedeu, Wilson Ney, o Macaquinho, quem mais? Túlio Piva, Lupicínio Rodrigues. Me deu agora um branco no nome do Macaquinho. Sou guitarreiro brasileiro, o guitarreiro Luiz Wagner. Olha que a idade vai pesando. Você viu, né, ouvinte? Senhora viu, né? O que é a idade, ouvinte? Esqueci o nome do compositor que eu gravei, grande Luiz Wagner. Então, eu gravei grandes compositores do Rio Grande do Sul, da área do samba, nesse CD. Foi um CD bem, bem bonito. Naquele ano, ele ficou entre os 5 CDs indicados no samba brasileiro pelo Prêmio Sharp. Olha só, normalmente se escreve em torno de 5 mil CDs, faz uma triagem para 300, eu fiquei entre 5 ali. Aí eu tinha que lançar que os CDs para ter validação como lançamento nacional, Porto Alegre, no caso, sem ser Rio e São Paulo, naquele momento não contava como lançamento nacional, olha só, você tinha que lançar ou no Rio e São Paulo, e eu só tinha lançado em Porto Alegre, e o júri tinha colocado meu CD entre 5, olha que doido. Muito bacana, né? E era mais difícil. Hoje não, hoje tu divulga pela internet tudo, tu faz um trabalho que tu lança assim, do nada tu tem um monte de visualizações, tu diz, pô, tudo isso já viu um vídeo, é uma coisa muito doida. Essa facilidade que hoje os músicos, né, os artistas no geral, que a rede oferece, de repente lá no outro lado do mundo está te assistindo, te ouvindo. Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, depois disso eu fiz um outro CD que é o Welcome Brasil, o Bem-vindo Brasil, que eu botei alguns sambas também e tinha uns pop de alguns compositores, tiragens pequenas, não foram tiragens grandes, esse foi uma tiragem menor ainda. E há uns 4 anos atrás, eu acho, eu comecei a gravar um CD novo. Eu consegui gravar 6 faixas, né, que era em cima do show Orixás, que eu realizei com Beto Bolo e com o Giovanni Berti na percussão. Esse show, ele excursionou bem e era só sobre os orixás. Então foi muito bacana esse show. Eu consegui gravar 6 composições e não pude concluir porque faltou grana. Eu na militância social, daí tem um momento que tu não tem mais aquele tempo de dispor, de sair, de viajar, né? Porque daí não, o glamour já não é o mesmo, porque tu tá vendo teu irmão lá, o de baixo lá, os de baixo lá mesmo, onde, né, que a gente não quer ver ninguém, e tu diz assim, pô, meu, e eu nesse glamour, e glamour, que glamour é esse, que falsidade é essa, né, tu tá lá cantando nos lugares legais, nos lugares chiques, tá tomando um uísque bom, tá comendo super bem, mas e teus mano? Aí tu começa a tomar consciência disso tudo e tu começa meio que se afastar um pouco. Claro que ao mesmo tempo que os cachês que eu cobrava há 15, 20 anos atrás, hoje eu já não tenho condições de cobrar porque tu começa a ser desvalorizado a partir do momento que tu começa a tirar, né, se desapegar disso tudo. Mas eu tenho uma... nessas redes aí tem bastante música minha, tem que pesquisar. Mas eu não sei agora os códigos, né? Porque eu já estou com 55 anos, um pouco esquecida pelas correrias. Mas tem uma que eu vou saudar os ouvintes agora, que é desse show e é desse disco. Quem é de Aruanda, não é de Aruê, cabocla das matas, não é brincadeira. Oi, zum, zum, zum, chegou a Jurema com a sua falange em Guarani. Quem é de Aruanda, não é de Aruê, cabocla das matas, não é brincadeira. Oi, zum, zum, zum, chegou a Jurema com a sua falange em Guarani. Então esse show foi uma coisa que foi muito bacana de fazer e que abria com essa saudação, domínio público, a Cabocla Jurema. E assim se vai. Agora, em dezembro passado, eu estive numa atividade na Sala Cita Rosa. Fui eu representando o Brasil e Demetrio Xavier, outro músico também, gaúcho. E foi muito bacana. Volta e meia a gente faz umas viagens, convido. E a gente tem um trabalho muito calcado no samba, na raiz, né? No que é a cultura negra e tal. Isso aí nos leva a alguns cantos. Mas hoje eu estou mais devagar em relação a ter um filho de 15 anos, adolescente, meu único filho. E sou uma mãe boba, mãe véia boba, que eu não gosto de perder o café da manhã do meu filho, o almoço com o meu filho, o jantar com o meu filho. Então tem umas prioridades que eu, a partir do momento, eu engravidei com quase 40 anos, e quando eu ganhei o bebê de parto natural, eu achei que foi uma dádiva, né? Meu bebê tem 15 anos, 1,87 de altura, lindíssimo. O pai é uruguaio, um guapo, né? O filho com a mãe também, que não fica atrás. O guri é muito bonito e é um menino que é um tesouro para mim, né? Um atleta, estudioso, e é um parceirão. Então eu tenho coisas assim que eu não abro mão. E essa coisa de viajar com a música, de tu sair numa quinta-feira e voltar numa segunda e tu não ver família, isso aí tem uma hora que cansa, gente. Enche o saco, porque tu quer estar na tua casa, tu quer, não quer pintar a cara, tu não quer se arrumar, tu, sabe? Tu tá afim de ouvir uma música, ir lá fazer uma pipoca. E quando tu tá na estrada, tu não tem essas coisas, né? E é isso que eu falei anteriormente, ouvinte. De repente tu tá lá no meio do glamour, aquele baita piano, aquele baita buffet, aquele quarto com toda aquela infra, daquele bom hotel, que tu tá trabalhando, tá ganhando bem, mas e daí? Aí tu vê que isso aí não começa a não te satisfazer mais, porque é tudo uma mentira e tu tá vendo lá as pessoas morrendo, né? Não tendo acesso à educação, não tendo acesso à saúde, não tendo acesso à cultura, não tendo acesso a nada, e tu passando pelo mundo. Não dá, né? Não tem como. Então hoje eu tô mais lentinha na parte da música. Ah, mas posso falar uma coisa? Tem um músico daqui que é meu amicíssimo, né? O sobrinho da Dada, meu amigo Peri Souza, que eu amo muito, que eu estive há pouco tempo num show em homenagem a ele, na Dante Baroni, em Porto Alegre, né? Foi muito bacana. Tava... todo o pessoal da Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre, saudando os 30 anos de Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre, mas em homenagem ao nosso primeiro tesoureiro, que foi o Peri Souza, que é um super compositor, um dos maiores compositores, que é primo dos Ramil aqui, né, dos gurizes, né? Agora tem os Ramilzinho também, que estão quebrando a pau, são bons pra caramba, a Guti, o Ian, né, todos eles ali. E o Peri, saudação então à família do Peri, que é um cara que eu tenho uma referência e tenho orgulho de dizer que é meu amigo. Um beijo para todos. Nancy, chegou uma pergunta aqui com relação ainda ao que tu falou no bloco passado. Quantas pessoas hoje residem na Utopia? Mais ou menos, tu tem uma ideia? Tem uma ideia, sim, porque... São 42 JKs, tá? De 30 metros quadrados, são JKs pequenos. Em compensação, os espaços coletivos são grandes e são amplos, arejados e bem bacanas. 42 apartamentos JKs que dá uma média de duas pessoas, né? Mas tem apartamento que tem um casal com três filhos. Vai pro terceiro agora, a menina tá para ganhar nenê, Aline. Tem uma família que é o casal, a avó e uma filha adolescente, quatro pessoas. Alguns moram sozinhos, né? Não muitos, tem poucos. Tem estudantes que moram sozinhos. Mas ele oscila entre 80 e poucas pessoas. Há um ápice que, dependendo do período, chega a 120 pessoas. Por que que chega a 120 pessoas? Tem os apartamentos que recebem mais visitas no apoio solidário. Então está sempre, né? E mais as visitações das faculdades, que são os, que eu brinco que são os amigos que a gente pede ajuda. Pede ajuda aos universitários. Que daí os guris vão para... Os guris da U, de todas as faculdades lá aparecem, para fazer plantio na horta, para fazer mutirão de limpeza, para pintar. Agora nós temos que fazer um para setembro, quando tiver sol, porque agora não adianta com chuva, que são o grafismo, que nós temos que refazer e retocar, porque a tinta ficou pálida, né? Então a gente vai fazer esse grafismo com o pessoal da geografia da URGS, que são os parceiros. As sociais da URGS é a maioria, né? Que são os parceiros nossos. Não sei se eu expliquei. Acho que sim, não. Acho que contemplou, sim, a pergunta, né? Nós recebemos aqui também a solicitação de que eu falei ali o nome das meninas que vão se apresentar amanhã. Ah, e aí pediram que eu também citasse o nome das pessoas, né? Das mulheres que estão compondo esse nosso mapa Latinoamérica, né? Que é a marca não só do nosso cartaz de divulgação, mas também é a marca do nosso bottom, que depois a gente vai estar passando aí para os três colegas aqui da rádio também, para ficarem de recordação, né? Então eu vou rapidamente aqui dizer, começando lá pela pontinha, Bárbara Cesano, Raquel Moreira, Luciana Custódio, Micaela Medeiros, Virgínia Osório, Giza Freitas, Carla Ávila, Hillary Abreu, temos ali em cima a Graziella Bessa, no meio Desirê Salles, depois Bartira, Raquel Silveira, Ana Langoni, Dona Maria Amaro, Ledeci Coutinho, Kátia Medeiros da Silva, Kátia Couto, Anansi Araújo, DJ Elô. Lá na outra pontinha em cima ali do nosso mapa, nós temos a Pan Antônia. Temos a que Milena Assunção, Rosana, Josi Maciel, Sônia, Claudete Lessa, eu ali na pontinha, Sandra Li Bueno e, finalizando lá o nosso mapa, a dona Cirlei Amaro, a nossa griot pelotense, né, que também há dois finais de semana atrás participou do lançamento de um livro lá em Porto Alegre, merecidamente homenageada, né? Então, são essas as pessoas, para o ouvinte que queria saber, essas são as pessoas que estão compondo esse nosso mapa Latinoamérica, Conexão Mulheres, Pelotas, Ocupação, Canto de Conexão. Podemos botar um som agora? Vamos colocar uma música que eu gravei do Bedeu, muito bacana, que se chama Tribo Guerreira. Sabe por que eu dou risada, povo? Eu não lembro os nomes das músicas que eu gravei. Não, essa é Tribo Guerreira, de Bedeu e Alexandre. Um dia desses, ainda acabo ficando louco. Se vou à feira, compro nada e o dinheiro é pouco. Meus amigos, não faço nada e vou levando. A correnteza é muito forte, mas vou remando. Vai a nada, nega véia. Esperam sempre eu levar. Peço nada, não se faz. Uma feijão me satisfaz. Fim de semana, futebol. Segunda-feira, cansa. Pauleira que a queda não queira. A lenha caiu na fogueira. Eu sou de uma tribo guerreira. Lutando sem era nem beira. Pauleira que a queda não queira. A lenha caiu na fogueira. Eu sou de uma tribo guerreira. Lutando sem era nem beira. Dia desses, ainda acabo ficando louco. Se vou à feira, compro nada e o dinheiro é pouco. Meus amigos, acho nada e vou levando. A correnteza é muito forte, mas vou remando. Ai, meu Deus, não deixe nunca em minha mesa vou faltar. Que a menina é a nega véia. Espero sempre eu levar. Mas nada não se faz. Uma feijão me satisfaz. Fim de semana, futebol. Segunda-feira, dança. Pauleira que a queira não queira. A lenha caiu na fogueira. Eu sou de uma tribo guerreira. Lutando sem era nem beira. Pauleira que a queira não queira. A lenha caiu na fogueira. Eu sou de uma tribo guerreira. Lutando sem era nem beira. Olhares, produção e apresentação Álvaro Barcelos, entrevistas, debates, histórias amorosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares, toda segunda, 9 às 10h30 da noite, aqui na Rádio Com. De pássaros, como voar de pássaros, num qualquer vez. Coletivo Amu, todas as terças, das 20 às 21 horas, na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Buffet Vanúzia Acosta, especializada em teleentregas de viandas. Faça seu pedido no telefone 3274-7067 ou nos celulares 98417-3214 e 991-010438. Buffet Vanúzia Acosta, Rua Zeferino Costa, 140, junto ao Jockey Clube de Pelotas. Rádio Com, 104.5 FM. Nem melhor, nem pior. Diferente e muito agradável. Programa Subversão. Todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Rádio Com. Llegó el momento de levantar y atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Voltando, esse é o programa Nós Nos Outros aqui na Rádio Com. Entramos com uma música aqui que não era trilha, mas caiu bem, né? Porque é muito batuque. Ô, Vintinho, eu tô rindo, desculpe, nossa... eu tô rindo porque a culpa foi minha, viu, Vinte? Aqui a Nancy era hoje, a culpada fui eu que cliquei algo errado. Mas acertou porque, pô, tem tudo a ver com o programa de hoje, né? Então é isso, Rádio Com 104.5, o programa Nós Nos Outros. Hoje a Marialda aqui nos assessorando, fazendo essa intermediação aí com o pessoal, né? Ela que é da Casa Cantos de Conexão, E também mandar um abraço aí para Juliana Flor, que não que ia fazer hoje também essa mediação junto com a Marialda, mas pegou uma gripe forte aí, não pôde vir hoje. Então, um grande abraço para ela, que é uma figura também que está sempre conosco. Né? E é isso aí. E um abraço para o Águido, que está na escuta. Né? Abraço, Águido! Saudade, Águido, Cícero! Tem uma... Luciano Teixeira. Luciano Teixeira que faz o programa de blues aqui na Rádio Com, né? Que todas as. Raquel, que dia é? Quarta-feira, né? Todas as terças. Terças-feiras, às 9 horas. Que é terça que ele sai, eu acho. Tá bem, então. Então é isso. Retomando então com a Marialda aqui, que vai continuar esse bate-papo aí com o pessoal. Então, continuando esse bate-papo, nós vamos aproveitar, né, a presença do Bira aqui, para o Bira também falar um pouquinho, né, das coisas que já fez, das coisas que está fazendo. O Bira que tem ocupado a Canto de Conexão de uma forma muito legal, apoiando nas atividades e todas as atividades, não só atividades culturais, mas também nas atividades da casa que são necessárias, né, Bira? Então, eu vou já passar de imediato pro Bira falar um pouquinho também aqui, aproveitar esse momento que é um momento de diálogo, né, entre todos nós aqui. Então, Bira... Pois é, a minha vida artística, ela se divide assim, em dois momentos, né? Um momento em que eu era somente letrista, eu só fazia letras de música, e outro momento em que comecei a trabalhar, a aprender violão, quando eu comecei a me apropriar das harmonias e comecei a fazer as minhas harmonias, né? Depois comecei a fazer as minhas músicas, né? Isso aí foi muito importante. Lá por 2000, uma coisa assim, um fato que marca foi eu ter participado do 5º Festival de Música de Porto Alegre. Na época eu não tocava violão, eu era só letrista. Eu tinha feito uma melodia e o Maico Sampaio, cara do cavaco, botou uma base ali. E quando vê assim, começou a colar a gente, quando vê tinha uma bandona, a gente participou da eliminatória da Cruzeiro, e fomos para a final e ganhamos o lugar. Acho que ali praticamente estava o meu início assim, na música. Assim. Eu fazia mais samba, assim, mais MPB. E quando eu vim para cá, para Pelotas, eu já estava fazendo uma outra vibe, que era que eu estava trabalhando alguns temas que eu chamo de temas afro-soul. Os temas afro-soul são temas que têm soul music com características de rock progressivo, de jazz, e tendo assim uma entrada assim, para percussão, assim, para bastante percussividade, bastante ritmo. Né? É um trabalho que são temas que eu comecei a compor assim, de 3-4 anos para cá. Comecei a estruturar eles, comecei a pensar eles assim, em termos de harmonia. E acho que ainda devo ter uns 15 temas, assim, 15 temas da Forçou. E mais outros vão pintando, né? Acho que é praticamente como se fosse assim, uma fase, né? Uma fase de um tipo de um estilo de música assim, que retoma assim, a década de 70. Assim. Bira, eu gostaria que tu nos colocasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que tu acabou levando lá para dentro da ocupação Canto de Conexão, né? E que tu citou há pouco, né? Que é o Afro-Sul, mas que dentro dessa dimensão de ocupação, né? Ele é novo, né? Para nós. Então, que tu falasse um pouquinho das pessoas que compõem, né? O Afro-Sul, enfim... O Afro-Soul, ele foi assim, um processo de aglutinação, né? Logo que eu cheguei aqui em Porto Alegre, assim, em Porto Alegre eu tô lá, logo em que eu cheguei aqui em Pelotas, eu vim de Porto Alegre. Logo que eu cheguei aqui em Pelotas, assim, eu cheguei sem nenhum lugar, assim, pra ficar, assim, e foi o pessoal da ocupação que me acolheu, assim, pra... poder me organizar para tirar, porque eu vim para fazer faculdade, E aí uma hora o Giovanni assim, ah, tem toca um som aí, não sei o que, daí eu peguei o som e comecei a tocar os temas Afro-Soul, daí os caras começaram a se ligar assim no som e começou a colar a gente, a gente vai começar a fazer uns sons assim dentro da Ocupa, o pessoal começar a colar com percussão, com baixo, com guitarra. Mas a iniciativa mesmo, assim, de montar, assim, alguma coisa, começou, assim, quando eu comecei a colar com o Thales. O Thales é o baixista, né? E a gente começou a tirar as bases. Aí, logo em seguida, eu tinha convidado a Milena para fazer uns back vocal com a gente. E aí colou o Alemão, né, para fazer uma base de bateria, assim. Aí vem colando, aí colou o Papel na guitarra, a Bárbara uma outra cantora que a gente tá trabalhando para também entrar dentro dos back vocal. O Bigu na flauta transversal, muito bem, às vezes ajuda no vocal também. Deixa eu ver quem mais. Me ajuda. Acho que só, né? E é um trabalho que a gente vem dando continuidade, assim, do jeito que dá, de como, assim, da maneira que a estrutura possibilita, né? Então tá, é isso aí, então, né? A gente tem orgulho de ter esse trabalho lá dentro da Ocupação, Canto de Conexão. O Bira, na fala dele, ele trouxe, né, como foi a chegada dele lá naquela casa. E a chegada do Bira não é diferente de outros alunos, né, da Universidade Federal de Pelotas, que nos procuram e que alguns ainda se mantêm lá na casa, né? E isso é um trabalho que a gente se orgulha muito de poder estar disponibilizando, no sentido de que foram os estudantes, por força de todo aquele movimento de ocupação, né, do ICH ali, e que se estendeu para dentro da Universidade Federal de Pelotas, e que foi precursor para as demais universidades no Brasil, né, é que fez com que essa casa existisse hoje, né? Então, a gente se orgulha de ter essas pessoas, né, esses estudantes, e aqueles estudantes que também hoje se aproximam e se aproximam no sentido de não só ir pesquisar as coisas que acontecem dentro daquela casa, mas que se jogam a serviço daquilo que é necessário da gente fazer lá. Hoje a gente tem lá, fora o grupo Afro-Soul, que foi constituído, nós temos na casa também um grupo de multimídias, posso dizer assim, Raquel? Né, que faz toda a parte de filmagem, fotografia, enfim, né, com um nome muito, muito especial, porque o nome que eles deram pro grupo foi Putz Audiovisual. Então, ficou legal e o pessoal tem trabalhado, né? Assim como nós temos alunos que compõem hoje também, lá na Ocupação Canto de Conexão, o núcleo João Cândido, que é um núcleo de estudo e trabalho, porque a gente não para de trabalhar, e também esse núcleo que nós conseguimos enquanto mulheres na ocupação, num espaço eminentemente masculino, nós conseguimos constituir esse grupo, que é o que está estabelecendo esses 5 dias de atividades na ocupação, que é o Conexão Mulheres, né? Então, às vezes a gente se pega meio que cansado, a voz, né, hoje, por exemplo, eu já dizia, minha voz já não é a mesma, né, porque fora toda a carga de trabalhos, enfim, que a gente desenvolveu ao longo desses 4 dias, eu ainda sou uma pessoa que ainda sou fumante, né, então também acelera um pouquinho, toda a carga de trabalho enquanto professora, que também faz com que, hoje a Nancy dizia, isso também faz criar alguns calinhos, né, nas cordas vocais, que a gente vai sentir só depois, mas é gratificante, e a gente consegue inclusive superar o cansaço que a gente chega. Eu tô dizendo a gente porque não só eu, Raquel, o próprio Bira e os demais colegas que estão lá na casa, eu tenho certeza que hoje já né, acabam tendo um certo cansaço, né, enfim, porque a gente se joga mesmo quando a gente acredita na luta e quando a gente quer fazer as coisas acontecer, né? Então, nesse sentido, a gente vence todos os cansaços que possamos vir a ter, né? Dizer que também um ouvinte nos questionou sobre essa questão que aconteceu em Pelotas, né? Porque a gente está falando numa semana aí de 5 dias com trabalhos desenvolvidos a partir das mulheres negras em especial, mas falando das mulheres, nos cobrou sobre a questão da situação que nós tivemos aqui em Pelotas sobre os exames de Papanicolau, né? E eu quero dizer que hoje pela manhã nós gravamos, eu, Nancy e Raquel e mais a Gilda, né? Gravamos um pequenino vídeo dizendo uma única frase que faz com que nós, do Conexão Mulheres, dentro da ocupação Canto de Conexão, também possamos estar aí discutindo, né, e na luta conjunta com as demais mulheres com relação a esse episódio dos exames de Papanicolau. E a gente usou uma única frase que para nós é a frase que expressa a nossa indignação com o fato que ocorreu. E essa frase diz o seguinte: até quando vamos ser subjugadas e colocadas em extermínio? Porque esse episódio faz essa colocação, né? Quantas mulheres hoje estão aí, inclusive, né, psicologicamente afetadas por não terem as certezas de que os seus exames, eles, não que não tenham dado certo, mas quais foram os resultados reais desses exames, né? E que afeta emocionalmente, com certeza, né? Então, nós queremos dizer que somos contra a qualquer tipo de extermínio feminino, né? Feminicídio, não. E a gente tem procurado discutir isso no Conexão Mulheres, dentro da ocupação Canto de Conexão, também muitas das vezes fazendo enfrentamento com os nossos companheiros de luta, porque também a gente se pega com alguns companheiros em atitudes machistas, né, e que a gente tem que procurar trabalhar também nesse sentido para que a boa convivência, principalmente naquele espaço, ela se efetive. Vamos dar continuidade. Raquel, quer perguntar alguma coisa? Ou queres fazer outras colocações dessa nossa semana? Porque senão, se deixar, eu vou ficar aqui falando, né? Então, a Raquel, que também é companheira nossa lá e está nessa luta. Hoje, por exemplo, eu tô super ruim de voz por causa do resfriado, né? Mas essa pergunta que foi feita aí por um ouvinte, né, da questão dos exames e tal, né, do Papanicolau, é super importante. Nós da Ocupação Canto de Conexão não podemos ficar omisso nessa questão, né, e hoje até fizemos um vídeo, né, sobre essa questão e tal, e, né, de dizer que é isso mesmo, né, a gente é contra qualquer tipo de extermínio, né, de todos os seres, né. Então, essa situação que a Prefeitura Municipal de Pelotas colocou a população é uma situação de indignação mesmo, né? Uma falta de respeito ao direito da dignidade humana, né, das nossas mulheres em Pelotas, né? Então, hoje a gente, a Marialda já colocou, né, que a gente fez um videozinho, né, com essas palavras-chave, né, que é o subjugamento e o extermínio e tal, né? Em que, em alguns momentos, essa sociedade individualista, né, que só olha para o seu umbigo, né, acaba colocando as mulheres, né? Então, a gente hoje colocou um pouco isso, assim, também. A gente faz essa discussão, não só por meio do Conexão Mulher, que a gente também busca estar trabalhando ali a questão de direitos da mulher, né, mas a questão de geração de renda também, né? Nós somos uma ocupação nova na cidade, uma ocupação de 2 anos aí, né? Isso é importante dizer, faz 2 anos que nós ocupamos aquela casa, né? Na verdade, 2 anos depois de muito tentar essa ocupação, porque em 2015 foi feita a primeira ocupação, né? Por essas mesmas pessoas que estão lá hoje, né? Então é importante que a gente diga isso, né? E sigamos então nessas nossas lutas, né? E dizer que sim, né? Nós nos colocamos no sentido de que tem um responsável com relação a tudo isso, né? Pelo que a gente percebe nas mídias da cidade, muitas das vezes não querem dar esse tratamento de responsabilidade, mas a gente sabe que tem um responsável por isso, e esse responsável ele vai ter que assumir, né, uma posição diante dessas mulheres, porque não é uma, não é duas, são mais de 2.000 mulheres, né, Raquel, pelo que nos foi passado. Então é muita mulher, né, com um prejuízo, e um prejuízo que não é um prejuízo que a gente pode naturalizar, porque nós estamos falando de preservação da vida, né, e preservar a vida dessas mulheres hoje é o mais importante, né? E para isso não precisa se pensar em violência física, porque a gente sabe que muitas das vezes a própria violência psicológica acaba aniquilando e matando, né, as mulheres nesse caso, mas qualquer pessoa, né? Então é nesse sentido. Não sei se a Nancy, com a experiência que ela tem, com a vivência também, com o trabalho com as mulheres lá em Porto Alegre, né, se ela poderia estar trazendo um pouquinho, né, da contribuição dela. É, eu penso que é o que a gente conversou hoje de manhã em relação, mais uma vez, nós somos subjugadas, mais uma vez, nós somos exterminadas, o genocídio do povo negro, é o feminicídio que está aí, e é a merenda dos nossos filhos, e é a nossa assistência médica que não existe, que é toda essa roubalheira, que é um desrespeito com nós, mulheres, acima de tudo, que somos quem mantemos toda uma estrutura de família, de casa, de lar, estamos realmente sobrecarregadas, e isso vem acontecendo há muito tempo. É um ano que a gente tem que pensar muito. Eu só acredito realmente no poder popular para mudar alguma coisa. Eu não acredito em instituição, eu não acredito em político, me desculpe, eu não acredito em político nenhum. Porque o que eu vejo é isso que está sendo relatado hoje aqui pelas companheiras da Conexão, né? Esse abuso de poder, isso é crime. A pessoa que fez isso deveria estar presa, porque isso é um crime, sabe? É vergonhoso para a cidade de Pelotas, sabe? E ao mesmo tempo, lá em Porto Alegre também, não fica atrás. Agora, num bairro da periferia, que é o maior bairro de Porto Alegre, crianças de 10, 11 anos querem colocar DIU. O que é isso? Está sendo discutido isso dentro da população de rua, dentro da população vulnerável? Sabe? Isso é mais uma maneira de exterminar, sim, os de baixo, gente. Só tem uma maneira de trocar e mudar alguma coisa. Realmente é o poder popular. E digo mais, não espere o meu voto urna nenhuma, porque isso é uma falcatrua, é falta de caráter dessas pessoas que estão no comando, e ocorre isso. 2.000 casos vocês relataram. É um pouco vergonha. Mais de 2.000. Isso deveria estar preso. A pessoa que fez isso, não sei se é da área de saúde, secretário de saúde, prefeito, quem foi, não me interessa, tem que estar, é preso. Então é isso, né? Vamos chegando já, né, quase no final do programa, né? Agora são 19h20, né? E eu pediria então, não sei se o Bira, Nancy, o Bira, né, vão tocar mais uma música aí para nós. Acho que nós temos um tempinho ainda, tá? Depois o Anderson vai fazer uma divulgação. Né? Quem sabe então, antes da gente passar pro Bira, a gente já vai dando o tempo, tá legal. A gente pode já ir fazendo a divulgação e a gente já passa para as despedidas nossas aqui, agradecimentos, enfim. A gente gosta de mandar beijo, aí a gente vai mandar bastante beijo. Sim. Então vai lá, Anderson. Então, amanhã também, 29 de julho, vai estar ocorrendo ali naquele beco ali do lado da biblioteca pública ali, a partir do meio-dia até as 8h30, o evento do coletivo Caótica Rua, Multiculturalismo e a Rua. Daí vai rolar várias apresentações, DJs, inclusive a DJ Hello vai estar presente também. Tem um dizer aqui do evento que é: a rua se comunica de diversas formas com o skatista, levando para novos caminhos a percepção, criando vínculos e ensinamentos inesperados. O skatista expressa de diversas formas sua absorção do urbano e manifesta a rua pelas linguagens de diversas culturas. Além da DJ Hello, essas atividades de shows, tudo mais, vai ter exposição artística, a manifestação artística, performance, brechó. Deixo o convite, então, inclusive é de um amigo nosso aqui da antropologia também, o Andrei lá, que é do coletivo Caótica Rua, e tá todo mundo convidado aí. Bom evento, inclusive, tanto da Conexão e esse da Caótica Rua, né? Que o tempo ajude também. Contigo, Marialda. Então a gente vai finalizando, e finalizando a gente vai passar agora então para Nancy, né, se despedir aí dos nossos ouvintes, dos nossos colegas aqui da rádio. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Conexão, Canto Conexão em Pelotas. Quero enviar um grande beijo para todos os ouvintes. E estamos aí hoje na Conexão, amanhã às 18 horas. 18? Não, 17. 17 horas, estarei na Conexão. Apareçam, quem não conhece ainda a ocupação, passa lá, vê a nossa horta lá, a nossa, né, que é ótimo. Sim, agora é nossa, né? A nossa horta, inclusive Giovanni Lessa, pede pra alguém separar as couves aí pra gente fazer refogadinha. Nós já estamos indo, tá? É, recolhe as couves, tá escuro, tá à noite. E tá muito úmido aquilo ali. Agora nós vamos ouvir de Nancy Araújo e Eduardo Solari, Manda Ver. Manda ver na folia, manda ver, manda ver. Manda ver na alegria, manda ver, manda ver. Manda ver na folia, manda ver, manda ver. Manda ver na alegria, manda ver, manda ver. Manda ver na folia, manda ver, manda ver. Manda ver na alegria, manda ver, manda ver. Manda ver na folia, manda ver, manda ver. Manda ver na alegria, manda ver. Água cheio de manjericão, fez carruda se tem mal de amor. Te assiata, te chama e te guia para a festa de Nosso Senhor. Vem quindim, iaia e canjica, por um dia o quilombo será. Nosso céu nessa terra de negros, manda ver na folia e verá. Manda ver na folia, manda ver, manda ver. Manda ver na alegria, manda ver, manda ver. Manda ver na folia, manda ver, manda ver, manda ver na alegria, manda ver. Atabaques que vem lá do Congo, tambores, candongue de cá, capoeira se brinca em Angola, vai Benedito girando em Guiné. A velha Joaquina me disse que a praia não pode molhar. Roda de samba tem a noite toda, roda de samba não pode parar. Manda manda ver, manda ver na folia, manda ver, manda ver, manda ver na alegria, manda ver, manda ver, manda ver na folia, manda ver, manda ver, manda ver na alegria, manda ver, manda ver, manda ver, manda ver na folia, manda ver. Vê, manda ver na alegria, manda ver, manda ver, manda ver, manda ver na folia, manda ver, manda ver, manda ver, manda ver na alegria, manda ver. Bom, boa noite para todos. Mandar um grande abraço lá para todo o pessoal da Ocupa, para todas as mulheres que estão junto com nós aí nesses 5 dias, né? Era isso, um grande abraço para todos. É a Raquel que falou. Raquel falou também, se despediu, já mandou abraços, abraços e beijos para todos os ouvintes da Rádio Com. Obrigado, colegas aqui, os três, por esse momento. E é isso aí, agora a gente vai continuar com o Bira para fazer essa finaleira desse programa. Um bom domingo para todos nós. Uma boa noite e semana que vem estamos de volta aí com nós nos outros. Isso aí. 1, 2, 3, 4. Não devo nada a ninguém, yeah. Nem faço o jogo do Halloween e mando tudo pro buraco escroto. Em cada esquina não leva um fim o ogro. Não vou fugir, vou viver, yeah. Sempre na retaguarda do brilho. Se o mundo é cão sem perdão, vou jogando pra viver, não esmorecer, renascer das cinzas como um dragão. Não devo nada a ninguém, yeah. Nem faço o jogo do Halloween e mando tudo pro buraco escroto. Em cada esquina leva um fim o ogro. Não vou fugir, vou viver, yeah. Sempre na retaguarda do bio. Se o mundo é cão sem perdão, vou jogando pra viver, não esmorecer, renascer das cinzas como um dragão. Pra poder mexer, dá pro tempo lá. Pra quem sabe se pá, ver a chama nascer, ver o couro brilhar, ver a terra tremer, yeah. Dá pro ter jogar, pra poder mexer, dá pro tempo lá. Pra quem sabe se pá, ver a chama nascer, ver o couro brilhar, ver a terra tremer, yeah. Dá pro ter jogar, pra poder mexer, dá pro tempo lá. Pra quem sabe se pá, ver a chama nascer, ver o couro brilhar, ver a terra tremer, yeah. Dá pro ter jogar, pra poder mexer, dá pro tempo lá. Não devo nada a ninguém, yeah. Nem faço o jogo do Halloween e mando tudo pro buraco escroto. Em cada esquina levo bem o ombro. Não vou fugir, vou viver, yeah. Sempre na retaguarda do pio. O mundo é cão sem perdão, vou jogando pra viver, não me esmorecer, renascer das cinzas como um dragão. lá, pra quem sabe se pá, ver a chama nascer, ver o ouro brilhar, ver a terra tremer, não poder jogar, não poder mexer, não poder pular, pra quem sabe se pá, não pá, não dá, não dê, não, não, não, não, não, não, não, não, não, pá, pá, pá, pá, pá, ué, hard and so, hard and sweet, hard and so, yeah, oh, yeah, pá, pá, pá, pá, pá. Isso aí.